Norte, livre pouso na 1-0, vento 1-3-0 graus, 1-3 norte, gol 1-3-2-8. Sente livre pouso para o gol 1-3-2-8. Novembro, boa tarde, mantenha as condições visuais 095, contato radar. Reporte para a descida. Paulo, 6721. Prossiga. Vai ter que aguardar na posição aqui, porque o pessoal da Infraero não está na área aqui para operar o Kinga. Sim, só então o senhor vai chamar novamente para o push ou o quê? Vou chamar em mais uns 2 minutos se aparecer alguém da Infraero. Muito obrigado, senhor. Sim, foi. Tem que privatizar mesmo, né? Próximo. Complete LF, chame torre. 286, bom pouso, 63, no 5. 286, até daqui a pouco. Controle, papapá, mais um gestão. Autorizado, chama táxi. Chamará para o táxi, 089. E, Matias, tem condições de ajustar e pousar como número 2, Matias? Gente, tem um outro R2 da Avianca, 2 milhas do externo aqui, que se enquadre como número 2, mas não reduzindo muito o Vitor Mike Quebec. Sim, afirmativo, busco parar com a cauda para o Pátio 3, 7-2-1, muito obrigado. O Azul 4-0, só para informação, o tráfego da web à sua esquerda vai puxar com a cauda para o Pátio 3, vai fazer simultâneo. Sim, simultâneo com F4089. 3-1-5, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso, pistão 0. Desce a 1.500 pés, 1.013 no ajuste, cheque do Novembro. 1-0 nós. 2-0 graus, bom, 1-2-0 nós, autorizando pouso na 17, mais que a média. Confirmando 1-2-0 com 1-0. 1-0-5. 1-3-2-8, solo aos 2-9, libera a direita, chama 1-2-1-9. Livrando a direita, 2-1-9, gol 1-3-2-8. Back solos 3-0, autorizado backtrack, reporta livrando pad 4. Filhas para Salvador, perdeu contato com o campo, repetindo, pronto, no ideal descida. Guarde coordenação. Guardando coordenação, meia hora para todos. 3-8, livrou na sua escuta. Com 3-2-8, Alfa, chamante, ataque 6, Juliette. Alfa, chamarante da Juliette, 3-2-8. Paulo Web 6721 com 179 1355, entrando na Recife para o táxi. 721, táxi em frente, Índia Alfa, ponte espera da 90, torre 18, meio otimista no 03. Índia Alfa, torre 18, meio 10 no 3, obrigado, parabéns pelo seu dia, senhorita. Ah, muito obrigado. Salvador, boa tarde, voo 806 no 7 para puxa acionamento. 906 no 07 é o número 1, vai iniciar no setor, aguarda. Aguardamos. Chamada estabilizada, X-ray 632 anos. 2, direita 1, 21, 19. Direita 219, obrigado. 328 na escuta. Prossiga. Alfa, reporta antes da Juliette. 7 na Alfa, reportada antes da Juliette. Autorizado final do ILS, reporte estabilizado. Positivo, atingindo 2000 agora, reportar estabilizado, centro do tráfego 6320. Controle Salvador, Orsonar 6141, conseguiu contato com o centro do Recife. Ok, 6141 está autorizado até 4000 pés. 4000 comigo, 13 no ajuste, pode permanecer na minha escuta, 6141. É, centro, então autorizado 4000 com 1013. 4013 vai permanecer na sua escuta, 6141. Corrigindo, 6315 vai aguardar antes até que foi Juliette. Aguardante da Juliette, 6315. 721 no alinhar e decolar da 10, o vento 120 graus com 10 nós. Autorizado alinhar e decolar da 10, 6721. Serra Charlie Eco, boa tarde, a sua identificação dessa 4000 pés, chegada a man. 4000 pés, chegada a man. Assinando a indicação 5573. Batendo até o Travesso 05 inicialmente. Via parte até o Travesso 05, inicialmente estando 3193. Afirmativo, tem a aeronave da Azul puxando 03. O senhor vai ter que sair através do 05. Quando lá, quando o Azul iniciar o táxi, o senhor inicia atrás, via Índia e Alfa, altímetro no 0 no 3. Quando pode esperar, torre 1 no 8, meia dúzia. Afirmativo, vai aguardar o táxi do Azul após. Alfa, Índia Alfa, depois espera 18:30, tá 3193. Salve Salvador, boa tarde, voo 924. 240, sua identificação, desça ao nível 060, vigilância chegada a mais. Voo 40, 5 no transponder. Sua identificação, desça ao 060, vigilância. Controle 35240 para a descida. 5240, desce nível 0620. Trip 5240. 5240 para a descida. Está autorizado até o nível 0620. Trip 5240. 5240 até o 0620. Salvador Oceaner 6320, boa tarde, final de 5 milhas, baixado e travado. Fiat Oceaner 6320, tráfego já avistado, o vento 140 graus com 10 nós, tem livre pouso, pistão no zero. Autorizado pouso na 10, 6320. Já 350 para Maceió, Opel Whisky 58, decola da 10 com curva à esquerda. Napuca, transição Zumbi, 1-1-9-3-5, 5-1-2-2, gol 1-9-2-4, ciente da Romeu, no 1. Ciente, 9-2-4, tá correto, chama o posicionamento. Chamará 1-9-2-4. O gol no 8-0-6-Solo. Passa 1.800 pés. 6721, boa tarde, contato radar, sobe 330, saída Momo. 330, saída Momo, Web. Pode cortar a saída para o 6721? Autorizado direto Momo. Direto Momo, obrigado. A Libra vai para o 07, gol 322. Só confirmando o gol no 806, puxa, deixando a entrada do 07 livre, Fernando, da companhia. O Salvador, o Azul 4089, táxis 81 pessoas a bordo, com fins 350. Azul 409, táxi à direita, Índia Alfa, ponte espera da 90, torre 1-1-8-6-12, altímetro 90-03. Ponte espera 18-6-12, obrigado, boa tarde. Boa tarde. Boa noite, 06. Copiou o solo? 06, na escuta. Você vai puxar, deixando a entrada 07 livre, para a companhia. Copio. 63-15, Juliette 04. Afirmativo, Juliette 04, estou chamando 63-15. Exulo Novembro. Interessaria prosseguir direto do farol de Itapuã para pouso na 35? Afirmativo, senhor. Ok, então mantenha a proa do aeródromo, do farol de Itapuã, reporte está no campo. Contado igual, Roberto. Chané 6320, solo aos 38, direita 121, decimal 9. Direita 129, vai livrar na época. Torre Salvador, é o azul 4089, quando espera 10. Azul 4089, sente autorizado a alinhar e manter cabeceira 10. Alinha e mantém cabeceira 10, 4089. Salvador, o Olimpo 04. Olimpo 04, prossiga. Acionado 10466, mantendo 10 mil pés. A intenção é manter no mínimo 30 milhas da linha do litoral. E após procedimento X-ray, dá 10 e se manter no tráfego, no tráfego visual. Está ciente da informação Sierra. Ok, ciente. Você pretende fazer a aproximação pelo sul do aeródromo? Afirmativo. Mantém a aproximação que está em vigor, fazendo o X-ray da 10. Quando livrar a área de instrução, chama para aproximação em coordenação. Ok, ciente. Tem uma centena na minha escuta permanente, monitora o Olimpo 04. Monitorando o Olimpo 04. Controle WebJet, tem a 721, solicitando o desvio à esquerda, mantém a proa 295 para evitar formações. Livre desvio, após na proa de frote, o 6721. Livre desvio, após frote, 6721. O Seat Alargo passou 5 mil por 4 mil. Serra Charlie Eco desce 0, corrige, desce 2 mil pés, Serra Charlie Eco. Descendo por 2 mil, Serra Charlie Eco. Salvador, boa tarde, tá 3193, no ponto de espera da 10 próximo. 3193, alinhar e manter, cabeceira 10. Aí vai manter na 10, 3193. 104. 104, ciente, com 18 aeromia, táxi via parte 1 no Indy Alpha. Ponto de espera da 10, chama a torre, 18, 62, altimento 10 no 3. Solicitado, táxi parte 1 no Indy Alpha, no ponto de espera 186. 1013, o ajuste no 806. O Chanel 6320. Vai dar passagem um bang da Gol após o ingresso Juliette. Vai remoto no 3. Ok, vai manter antes da Juliette, dá passagem ao Gol Chanel 6320. Gol 924, pushback somente no gate 1. 92401, assim o tráfego da companhia passar retaguarda se autorizar, chama ataque. Mas o tráfego está autorizado, chama ataque com 924. 1935. Opa, desculpa. Não. É negativo, tem condições de manter 1 no 80. Ok, mantenha a máxima que puder então, até Duna o Cobra 09, descendo 3000. Afirmativo, manterá o Cobra 09 descendo para 3000. Web 6721, chama Recife, 12545. Boa tarde, bom voo. 2545, boa. Controle Salvador, boa tarde, azul 4089. Do 4089, boa tarde. Contato radar, só 360, saída da Delta. 360 na Delta, 4089. O trip 5240 é reautorizado até 4 mil pés, sem restrições de altitude. Reduz a indicada até 209, você está seguindo em breve 120, Brasília. Para 4 mil pés, reduzindo indicada para 200, sem restrição de altitude, o 5240. E a 320 vai ingressar na Juliette, pode passar uma posição, por favor? Remota 1-3. 1-3, obrigado. Tava 4-0, tá cruzando 3.500 agora. Aguarde ele cruzar o seu nível para prosseguir na descida. Afirmativo, matando 3.000. Da 3193, livre de decolagem da 10, vento 140 graus com 109. Livre decolagem da 10, claro, 3193. Peço 190, controle. Siga! 1806 no posto de espera, pronto. 1806, boa tarde, alinhar e manter cabeceira 10. Alinha e manter cabeceira 10806. Redução até 1909. Para 3 mil pés, restrito 1909. 5240 da trip. Senhor Chanel, 6141, tem condições de voar pelo? Está autorizado? Autorizado, 6141. Voando pelo, 6141. Cobra 09, desce 2000, autorizada final do ILS que foi para a pista 10, reporte localizador. Descendo para 2000, autorizado ILS, cobra 09. Sobre Salvador, boa tarde, da 3193, decolou na sua escuta. 3193, assento responde 5057, 3193. 50, estou mudando para o 5057, tá? 3193. Controle, Serra Charlie Echo, canal final, estabilizando a localizer. Complete LS, chame a torre 1186, bom pouso, Serra Charlie Echo. Chame a torre 1186, boa. Cobra 09, tráfego de helicóptero, 12 horas, 4 milhas e meia, 500 pés, voo pairado, não interfere na aproximação. Reporte estabilizado, localizador. Paciente, reportagem estabilizada, cobra 09. Clip 5240, desce 2000. 5240, 2000, restrito 190 de velocidade. Zulu November, atualizar com o carro. Zulu November para instruções de pouso, chame torre, 1186, bom pouso. Eu também amo trabalho. 4089, solicite esquerda devido à formação. Cada 0 com povo à esquerda, 1935, 5124. 5124, chão, puxa sonar. 5124, chamará. Ciente. O Eco Zulu November tem um tráfego agora final da 10, tem condições de manter a presente velocidade até a próxima cabeceira? Adão, Matheus. Confirmou o controle de Salvador. Afirma, 6141, no livro desvio, após na proa de pelo. Informar na proa de pelo, 6141. Trip 5240, autorizada final do ILS X-Ray, reporte estabilizado, localizador. 5240, autorizado final do ILS X-Ray, reportará estabilizado, localizador. Cobra 09, complete a aproximação com a torre 1186, bom pouso. Torre 1186, boa tarde. O vento 130 graus com 099. Ele pode ser feito, do lado, né? Torre Salvador, cobre 09, na final do ILS, cumpre embaixada e travada. Salvador, muito boa tarde. Voo no 806, decolado na Tuca. Transição Jamo. Passa 2000 em ascensão. 806, boa tarde. Contato radar, voo nível 230, saída Tuca. 230, Tuca. Prossiga, Juliette Romeu. Fiatas 1-0, decola da pista 1-0, primeira curva direita da Leda Bridge. Controle 1-9935, transponder 5-1-2-3. 6141. Na flor de pelo, está livre de restrições até 3 mil pés, do 6141, na Juiz 1013. 3 mil de restrições, 1013, 6141. 5240, informa o tráfego, 11 horas e 3 milhas como posto, mantendo 500 pés. Uma helicóptero não interfere na aproximação. 5240, 6, seu tráfego te esquece. 2 horas e 11, alternando Salvador. 9240, direita, índia, alfa, ponte 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Boa tarde. Boa tarde. Azul 4089, chame Recife, 125, décima 1, boa tarde, bom voo. 251, obrigado, boa tarde, bom feito. 3661, Ilhéus, qual o nível? Está, o 140. Finote, o Ilhéus autorizado no 140, via Golf 677, decola da pista 110, primeira curva à direita na Coral, a saída, controle 11935, aciona 0263. Autorizado 140 para Ilhéus, decola da 110, curva à direita, Coral, é a subida, 1935 é o controle após, 0263 é o transponder, o TAN 3661. 3661, está correto, chama posicionar. Estabilizado o localizador. Atento ao Brasília na curta final, está 4 milhas à sua frente com 120 de ground. Reduza para aproximação, complete com a torre 18-6 bom pouso, 35240. 18-6 da torre, gratão. 754, autorizado Campina Grande no 390, via upper do Lu 10. Decola da pista 10, primeira curva esquerda, Fuca, transição Zipar. Controle 11935, transponder 5070. Autorizado Campina Grande, 390, da Pesuru, 10, ponta clara, curva esquerda, Tere Suca, transição de Pá, Cuca, transição de Pá, Antônio 4070, combina o controle? É 5070, transponder, controle 11935. 5070, transponder, controle 11935, gol 1-0-4. Chama para o chegamento. Salvador, Lona 394, só confirmar a saída da El, Leda e Bride, Bravo, Romeu, Índia, Delta Eco. Afirmativo. Obrigado. Pouso, continua a aproximação, aguardando autorização. 240. Lima, Mike, Quebec. Alfa, Juliette, Pátio Uno, Lima, Mike, Quebec, do Serrante Aleco. 1993. 1806, Recife, 12545, alterna 12685, boa tarde. 2545, alterna 26? 85. 1885, obrigado, já volto. Zero, primeira curva direita, Nadael Leda Bridge. Controle 11935, transponder 5137. 100-360, por Zulu 16. É, Dael Leda Brice, 1935, 5137 o transporte. Matinho, no 333, confirmando Bridge. Chama pra puxa assinar. Tomará. Livrando na próxima direita de passar na pista livre, cobra. Localizadora, Vitória Pista, Xané, 6141. Complete com a torre, 18-6, bom pouso, 6141. 18-6, obrigado. 5240, autorizado pouso na 10, vento 130 graus com 10 nós. 5240, autorizado pouso, trem baixado, travado. O Cobra 09, autorizado táxi via Alfa e reporta no ponto de espera da Delta. Cobra 09, copiou? O Cobra 09 na escuta da torre? Salvador, Cobra 09. Siga o Cobra 09. Agora iniciando o táxi após o pouso. Sim, estou ingresso na Delta, chama a torre novamente em 1-1-8-6-12. Chama a torre novamente. Né, 6141, confirmando, continua a aproximação, aguardando a autorização na 1-0. Docente, continua aguardando, tá, o trem tá embaixo e travado. Trip 5240 no solo ao 53, libera a direita e chama 1-2-1-19. 5240, tá livrando a direita, chama 1-2-1-9 solo. Torre, o Cobra 09 na Delta, mantendo. Gente, mantém a posição, Cobra 09. Salvador. Gol 754 no portão 62 para pushback entrar, né? Nossa, 394, chamou? No 754. 754, autorizado, chama táxi. Portará táxi. Sim. Solo Salvador, 35240. 35240, Alfa Kilo, pátio 3. Alfa Kilo, pátio 3, 5240. Gate 8, pushback acionamento. 3661-08, está autorizado, chama táxi. Chama O gol no 924 após o Airbus na curta final, alinhar e manter, cabeceira no zero. Gente, após o posto do Airbus, ele mantém no zero, gol no 924. Cobra 09, autorizado cruzamento, pistão no 028 até o pátio militar. Autorizado. Autorizado o cruzamento, Cobra 09. Chané 6141, solo 55, libera a direita e chama 1-2-1-19. Direita 219, Chané 6141, obrigado. 9 levou o principal para o pátio militar. Eficiente, frequência livre no corte, tenha uma boa tarde, Cobra 09. Frequência livre, boa tarde, Cobra 09. Solo, Sierra Charlie Echo, cruzamento. Para o Olimpo 04. Prossiga, Olimpo 04. Para o regresso, está a 10 mil pés, solicita descida para o ingresso em coordenação, retração para. Como é que saída, 10? Ok, Olimpo 04, está autorizado a descida até 2 mil pés, o ajuste Salvador no 0-3. Autorizado para ponto de espera da pistão no 0, via Índia e Alfa. Quando lá, chame torre 1862, gol no 754. Entra no táxi Índia Alfa para ponto de espera no 0, quando lá, chame torre 1862, gol no 754. Fogo 1600 para posicionamento, portão 2. Portão 2, aguarde para o puxo. Vão passar duas aeronaves a cauda. A primeira aeronave da companhia com a logo Varg e a segunda aeronave da TAM. Após o segundo, o tráfego pode executar seu pushback, 1600. Após a aeronave da TAM, faz o pushback 1600. Solo Chanel 6141.